O coração a soluçar. Já me fiz muitas promessas e minha alma não sossega. Desquitada, ele desquita não nega. Ele disse que desquitada, ele desquita não nega. Ele disse que me dá um beijinho se eu gostar. O amor é uma doença e de mansinho ela me pega. Desquitada, ele diz que dá não nega. E ele diz, que dá. Ele diz que dá não nega. Ele diz que me dá a linda luz do seu olhar. E você me prometeu que um dia me carrega. Oh, ele diz que dá não nega. E ele diz que diz que dá. Ele diz que dá não nega. Ele diz que me dá seu gostinho pra brincar. E ele gosta bem de mim, com amizade eu ando cega. Ele diz que dá, ele diz que dá não nega. E ele diz que dá, ele diz que dá não nega. Ele disse que me dá um rostinho pra brincar. Ele gosta bem de mim, do seno. Que me dá teu anjo cega. Ele disse que dá, ele disse que dá, ele disse que dá, ele disse que dá, ele disse que me dá a linda luz do seu olhar. Ele até me prometeu que um dia me carrega. Ele diz que dá não nega. Ele diz que dá não nega.